Controle Salvador, muito bom dia, Chané 6251, decolado na Cisco. Chané 251, contato radar, subnível 360, via 10. Subindo 360 via Dael, pode voar direto, líder? Autorizado. Muito grato. Aguarde um minuto. Mike Hotel Yankee, com nota 13 do pátio principal, solicitando autorização de reboque para pressão 9. Mike Hotel Yankee, aguarde para o reboque. Sim, senhor, aguarde. Yankee Papá, é, o solo Salvador, prossiga. É, bom dia, pedindo aqui autorização de reboque, é, 2 Lima para 1 Lima, aqui no pátio principal, ou no pátio remoto. Muito bem, é, me desculpe, o senhor falou pátio remota e as posições eu não entendi, confirme. O senhor vai fazer esse reboque do pátio principal para o pátio principal, ou do pátio 3 para o pátio 3? Gente, então é reboque somente envolvendo o pátio 3, é isso? Gente, só um minuto. Confirme a outra aeronave que chamou pro reboque. É o Mike Hotel Yankee, ó. Nós estamos aqui na remota 3. Queremos ir para a pressão 9. Copiado, só um minuto. Então o Alpha Yankee Papá, tá autorizado então o reboque do pátio 3 para o pátio 3? Autorizado aí o reboque neste pátio, mantendo escuta constante, chame o término Alpha Yankee Papá. Mike Hotel Yankee, eu tenho um tráfego da Gol efetuando o reboque da remota, desta mesma remota onde você se encontra, para o portão 7, ok? Assim que eu mesmo terminar esse reboque, eu autorizo o seu reboque para o portão 09, é isso? Positivo, sim, nós estamos até visualizando o Gol aqui. Positivo aí. Tá ok. Pois não, senhor. Então, o Indian Whisky informando o término de reboque, posição 7. Muito obrigado, tenha um bom dia. Whisky, obrigado, bom dia. Mike Hotel Yankee, então inicia da remota para o portão 9, mantendo escuta constante, chama o término, Mike Hotel Yankee. Positivo, senhor. Pai. controle, é o 625 Bordel Chané. Alguma chance da gente conseguir voar direto ao Mátila? Agora Recife, frequência 13325. O Capa 13325, grato, bom trabalho. Copiando, Pompão, obrigado, bom dia. Solo Azul Alfa Zulu Bravo. Alfa Zulu Bravo, prossiga. É, bom dia, pedindo aqui autorização de reboque 43 para o 41, posição 3. Ciência Bravo, tem autorizado o início do reboque, chame no quarto de correção. Aguarde para esse reboque, Alfa Zulu Bravo. Está aguardando, então. 31-71, solo. 3171, tem como precisar quando vai pedir para o pushback, sir? Presente, tem livre? Chame pronto para o táxi, tá 3171. Zulu Bravo, aguarde para o início do reboque aproximadamente mais 5 minutos, ok? Aviação, Mike Hotel Yankee, 9, informando o teste do reboque. Copiado, Mike Hotel Yankee, obrigado e bom dia. Meio azul. Salvador, 172, acende identificação. Dois, passa sua voz e desce via mar para aqui. Confirmando, é o Sideral 9972. Sideral 9972. Entendeu? Sua voz e ativo, via Mari para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Galeão, então 3171 tem táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste padrão, ponto de espera quando pronto, chame torre em 1 noite, decimal 95, então 3171. Ajuste padrão, autorizado táxi via pátio, Índia, ponto de espera 10, torre em noite, decimal 95. Muito obrigado, então 3171. Alfa Zulu Bravo, ainda não escuta? Boa noite. Alfa Zulu Bravo, autorizado reboque do pátio 3 para o portão 3 do pátio principal, mantendo escuta constante. Chame o término Alfa Zulu Bravo. Ok, senhor. Obrigado, senhor. Iniciando o curso. Solo, Salvador, muito bom dia. Avianca, Rota 90 Kilo. Confirme, por gentileza, Avianca, Oscar, Oscar Kilo, é isso? Oscar 90 Kilo. Oscar 90 Kilo, prossiga. É, solicito autorização de reboque, encontra no pátio 3, término pátio principal, liga de número 5. Copiado, Kilo, aguarde para o início do reboque, Oscar 90 Kilo, aproximadamente 4 minutos. Gente, Kilo aguardando 4 minutos. No graus com 02 nós, ajuste padrão. Autorizado a decolagem do 0703 da nossa equipe. Ajuste Zona 71, decolado 57, chama agora o controle Salvador. Frequência 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, São 3171, no Dael, Mótima. São 3171, contato radar, subou 320, via Dael. 3171, qual é a possibilidade de aprovar, Dael? Autorizado, Dael, 3171. Direita da EL, 3972. Será 9972, autorizado IDS, ajuste no 03. Autorizado ILS, Exceda 10-9972 com 1003. Thank you. Alvo Vitor Tango, direto Duna, autorizado até 2000 pés, ajuste no 0 no 3. 2 a 10, 2 a 0 na 3, 0 a 3. O Oscar November Kilo, confirme seu visual com o Alfa Zulu Bravo da Azul em reboque no parte 3. Só um momento, Paulo. November Kilo é o sono? Na tua escuta, Paulo. Oscar November Kilo, confirme esse visual com Alfa Zulu Bravo da Azul em reboque no parte 3. Positivo, visual. Gente, assim que o mesmo passar a cauda, quando estiver liberado, o senhor tem autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio principal o Oscar November Kilo. Gente, ó, tá na verdade aqui, eles estão lá pra ingresso. Entra a guarda livre aqui, o Aldinho já nos deixou aqui. Ok, então, sobre Regina, então tem livre até o portão 5, ok? Tem autorizado até o portão 5, chame ao término, Oscar November Kilo. Positivo, chamarei. Paulo Salvador, bom dia, Golo 961, informação Índia, já teria nossa autorização para o Galeão? Golo 961, bom dia, Índia, confere, Galeão, eu tenho o 360 já aprovado, pronto, cópia? Copia. Bono 961, autorizado para Serra Brava, Golfo Lima, via para November 857 até Mol Sul, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transis, correção. Saída da EL, após da EL voa direto Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 120 decimal 8, transponder 5512, voo no 961. Certo, gente. 360 aprovado, via per November 857, até Moussou, decola da 1-0, curva direita da EL, voa Leda e Irumi, 1208, transponder 5512, o voo 1961. 5512, cotejamento correto, voo 961, porta 1-1, chame pronto para o pushback acionamento. Vai chamar. Só o azul, o alfa, azul, bravo. Ingressando aqui o pátio principal. Gente, chame o término no portão 3, Bravo. Obrigado. Foi LS, 99-72. 14-1-8, decimal 95. 0-5, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, será 9972. Foi LS X-Ray da 90 estabilizado. Muito bom dia, será 9972. Tráfego ainda não avistado, ajuste 1-0-1-3, ajuste padrão. Pista 1-0 úmida, senhor. Continua, correção, pista molhada. Continua a aproximação, reporte avistando, trem baixo travado, sideral 9972. Continua a aproximação, gente, obrigado pelo reporte. Reportará visual 9972. Salve, Lovinha, calça, não. Autorização para adentrar o parque principal até a posição número 5. Chame ao término no 5, November Hill. Confirme? Chame ao término no 5, autorizado. Chame ao término no 5. Graças a Deus. Sinal 9972, baixar e travado visual, 1-0. Sinal 9972, pouso autorizado, pista 1-0. O vento é de 360 graus com 0-2 nós. Pouso autorizado, 1-0, 9972. Facebook, Touch Ocean Centro Recife, 325. Chega a frequência? 13325. 3325, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Salvo Avianca, Alfa Lima Quilo, comunicando o centro de rebote. Obrigado, Quilo, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Federal 9972, no solo 05, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. André. O 9972, poderia confirmar, a pista ainda se encontra molhada ou já úmida? Ah, úmida, sim. Salvador, muito bom dia, Federal 9972, bom dia, autorizado Alfa e Kilo, até o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, 9972. Alfa, Kilo, pátio 3, virado. O Federal poderia confirmar se a pista está molhada ou já úmida? Úmida. Úmida, grato. Salvador, aeronave Papatango Uniforme. Papatango o quê? Papatango Uniforme. Papatango Uniforme, prossiga. Só informando cheque de motor. Confirme sua posição, Papatango Uniforme. Pátio 3, posição 3, cheque em idle. Ciente, confirme se infra-aéreo já está ciente. Infra-aéreo sim. Cliente, chame o término para o Papatango Uniforme. Reportarei. 6225, assinando identificação via BOMF, desce para 2000 pés, ajuste no 023. Bravo Vitor Tango, autorizado DLS, reporte localizador. Eu vou dar localizador, Bravo Paulo Salvador, Papa Tango Uniforme. Você? Só informando o certo. Gente, bom dia. bom dia. Alô Salvador, Gol 1961, pushback acionamento no 1-1. Autorizado 961, chame táxi. Autorizado, Gol 1961. Localizado no localizador Brasil Tetano. É torre 198-95. 95 Brasil Tetano. Boa, papai, é o Brasil Tetano. Vitor Tango, bom dia. Tráfego ainda não avistado. Ajuste no 014. Continua a aproximação. Chama externo. Trem voz travada avistando. Bravo, Vitor Tango. Tente visão avistada, Brasil Tetano. Romeu Bravo, Vitor Tango, tráfego agora avistado, cheque 30. Vai ser travado com o teu visual, só para o controlamento da presente, pouso 17, Bravo, Vitor Tango. Obrigado, Bravo, Vitor Tango, plano cancelado agora, Zuno 7, por via esquerda, autorizado base pela direita, pista 17. Chame de base pela direita para autorização de pouso, Bravo, Vitor Tango. Sim, vai botar de base ao vai ser travado, Bravo, Vitor Tango. Vai ser travado 17 para o Vitor Tango. Vitor Tango, pouso autorizado, pista no 7, vento variável com 2 nós, ajuste no 0-4, pista no 7 molhada, bravo, Vitor Tango. Sente, bravo, Vitor Tango. Bravo, Vitor Tango no solo, aos 2-0, confirme, pátio 5. Bata, ciente, livre, backtrack, chama livrando, pátio da bata, brato, bravo, Vitor Tango. para o táxi, chegou 1961-137 a bordo, Fernando Campinas, economia 0347. Bate principal, Índia Alfa, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4. Tem um bom voo e bom dia, 9.000. Ok, baixo, Índia Alfa, ponto espero no 5, 1014, obrigado, bom dia, 9.000. Torre Salvador, muito bom dia, bom no 961, aproximando do ponto de espera da 10, está pronto. Bom dia, bom no 961, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento agora de, vento calmo, ajuste no 0, no 4 agora. Tá ciente, livre alinhar e decolar da 10, 1014, bom no 961. C225 autorizado LS, ajuste no 0114. 1014 está autorizado LS, também a 225 reportará estabilizado. 961, decolou das 26, chama agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom trabalho. No 068. 1961. 1961, contato radar, suba nível 360, via Dael. 360, Dael, pode valer, né? Autorizado. .093, acione identificação, autorizado via Golf para 2.000 pés, ajuste 1014. Localizadora, chaneia 625. 225, chame a torre 198, decimal 95. 195, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia. Eu chaneia 6225, uma milha de distância. Chaneia 6225, tráfego ainda não avistado, ajuste no 014, continue a aproximação, chame externo, tem baixo travado avistando, 6225. 625, tráfego ainda não avistado, confirme, já avistando? Negativo, senhor. Camada está abaixo de nós. Sim, chama avistando, senhor. Estou a 1.100 pés, chaneia 6225. Chaneia 6225, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0. O vento agora é de 260 graus com 0-2 nós. Ele pouso no 0, chaneia 6225. 225 no solo 132, libere pista próxima interseção direita. Chame solo em 121 no decimal 1. Pista próxima direita 211, no chame 622. Um 961, chame centro Recife, frequência 13325. 3325. Muito bom dia, Xanetinha 221, livrando na sua escuta. Dia 6225, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, Xanetinha 221.